e serão. Eu vim pelas taças, pois raça foi base em dois falito. Ontem foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo. Dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa. É, hoje é aquele programa completaço do Rio Vox Esportes Clube. Vamos falar das três divisões em que temos bola rolando nesse final de semana. Vamos falar também de Copa do Mundo, tem muita coisa pra gente falar. Mas, antes, vamos falar aqui o recadinho do pessoal do Piracicaba Ken Cutters e da Secretaria de Esportes da cidade de Rio das Pedras. Porque no dia 30 de junho e no dia 1º de julho, é aqui em Rio das Pedras, no Estádio Municipal Massu de Cury, teremos etapa do Circuito Nacional de Flag Football 5x5 feminino, exatamente, Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Feminino 5x5 na modalidade flag, etapa regional paulista. O Circuito Nacional de Flag é a competição que é regionalizado, né? Porque é difícil vir colocar uma equipe de Roraima para vir jogar aqui em São Paulo. Então, primeira etapa, eles fazem uma etapa regional, que uma dessas é essa etapa que será realizado em Rio das Pedras. Outra etapa do Sudeste é realizada entre as equipes cariocas e mineiras. Então, teremos 6 equipes na briga por 3 vagas na próxima fase, nas semifinais do campeonato. Olha só, além do Piracicaba Ken Cutters, que é um dos organizadores do evento, temos o São Paulo Storm, o Sorocaba Vipers, Palmeiras Locomotives, Spartans Futebol e a Portuguesa Futebol Americano, né? No campo, na bola redonda não vai, mas no futebol americano a Portuguesa tem tradição, rapaz. Então, evento realizado no meio das festividades de aniversário da cidade de Rio das Pedras. Então, dia 30 de junho, 1º de julho, será os 2 dias, então, com as etapas do Circuito Nacional de Flag Football. 3 equipes passam, uma vai para a Taça de Prata e a outra está eliminada. Então, vamos aguardar, vamos acompanhar a partir das 9 da manhã no Estádio Municipal Massu de Cury, em Rio das Pedras. A entrada, o melhor de tudo, é grátis para você acompanhar uma etapa do Circuito Nacional de Futebol Americano, organizado pela CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Então, entidade máxima do esporte organizando o campeonato. A realização é da Secretaria de Esportes da cidade de Rio das Pedras. Alô, Vavá, um abraço para você. E também do Piracicaba, Ken Cutters, que durante a semana a gente já convida para estar aqui para a gente falar desse evento maravilhoso, Circuito Nacional de Flag Football 5x5 feminino. A gente passa tudo aqui do esporte em Rio das Pedras. Vamos falar, vamos começar com a notícia que o professor mostra pra gente. Já tava separadinho aqui. O 15 de Piracicaba tem novo treinador e é Fael Júnior. Fael Júnior tem 54 anos, estava no Rio Claro na disputa da última Série A2 do Campeonato Paulista. Já passou por Ituano, por Santo André, por Votuporanguense. Então, por grandes equipes, próprio Rio Claro. E é um treinador da safra jovem, né, professor? Mas que tá se consolidando com o trabalho, está melhorando os seus trabalhos. Por exemplo, o Rio Claro foi uma equipe que brigou durante a competição inteira pelo acesso, infelizmente acabou não conseguindo por ter equipes mais fortes. Mas eu acho que dos nomes que estão no mercado, professor, o Fael Júnior é uma ótima pedida para o 15. Sem dúvida, Léo, é um treinador que conhece muito bem aqui o futebol paulista, o futebol da A2, da primeira divisão. Um treinador já dessa nova geração, com 54 anos, vem pela primeira vez pro Nhoquim, e vamos torcer para que ele possa fazer um grande trabalho e, quem sabe, conseguir a tão sonhada vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, né, Léo? A gente sabe que a situação do 15 financeira hoje não é das melhores, né? Mas o 15 joga muito com o peso da sua camisa também na Copa Paulista. O 15 é uma equipe que, em anos ruins, para nas quartas de final da competição. Então, é uma equipe tradicional e que sabe jogar muito bem essa competição. Então, a gente espera o Fael Júnior utilizando muito o poder da camisa e aí chamando a torcida também para empurrar e para apoiar o Joaquim, né, professor? Mas aí tem duas coisas distintas, viu, Léo? A empresa que contratou o Fael Júnior, que fez a parceria com o 15, é ela que é responsável por todo investimento. Então o 15, ele entra com a marca dele, mas quem vai fazer o investimento é justamente a empresa. E pelo treinador que a empresa contratou, dá para imaginar que a empresa não vem aqui só para disputar a Copa Paulista, né? Porque senão ela deixava o próprio Xandão mesmo como treinador para gastar menos, né? Mas me parece que a empresa tá com bala na agulha, me parece que o objetivo da empresa é um voo mais alto. Melhor pro 15, que não vai gastar e vai poder brigar por aquilo que é o sonho de consumo, a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro, sem isso comprometer o orçamento da A2 do ano que vem. Né? É porque a gente sabe que hoje a prioridade é voltar à Série 1 do Campeonato Paulista de Futebol. Já que a gente falou da Série D, professor, vamos falar para a Série D, da Série D então, que é o objetivo de todas essas equipes. Olha, nesse final de semana temos a segunda perna das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. É, as equipes estão a 4 passos do acesso, exatamente. Ó, começando pelos jogos de hoje. Hoje temos na Colina, lá em Manaus, a equipe da casa, o Manaus Futebol Clube, recebe o Rio Branco do Acre. E a vantagem é boa, viu? O Manaus venceu fora por 2-1 e pode até perder por 1-0, que leva ainda as penalidades. O empate favorece a equipe manauara. Temos também no Felipão, no Piauí, a equipe do Altos recebendo o Ferroviário. O primeiro jogo foi 1-1. O jogo é hoje, então, às 16 horas. Quem vencer se classifica à próxima fase. Hoje no Castelão, lá no Maranhão, temos o Motoclube Imperatriz, reedição da final do Campeonato Estadual. E o primeiro jogo deu Imperatriz por 2-1. O filme é bem parecido, porque o primeiro jogo do campeonato da final estadual, o Imperatriz também venceu. E o Motoclube acabou conquistando o título. O jogo é no domingo, amanhã, às 17 horas. O Motoclube precisa vencer por 1 gol de diferença para levar as penalidades, 2 gols para se classificar. Essa é a mesma missão do Campinense. O Campinense recebe na segunda-feira a equipe do Brasiliense no Amigão, às 21h15. E precisa da vitória, precisa vencer por 2 de diferença para passar, já que o Brasiliense venceu o primeiro jogo lá em Brasília por 1-0. Então, ou seja, o Campinense precisa de 1 gol para levar as penalidades, 2 para passar. Situação mais difícil é a do Iporá, viu, professor? Que fez uma boa competição, né, na fase de grupos, mas a hora que pegou uma equipe um pouco mais de camisa, o 13 sofreu e sucumbiu diante do 13 na semana passada. O 13 venceu por 2-0 o primeiro jogo. O segundo jogo é no Ferreirão, em Goiânia, em Goiás, aliás, e o Iporá precisa de 3 gols de diferença para se qualificar de maneira direta ou devolver 2 gols de diferença para levar para as penalidades. E por aí 13, então, o jogo domingo às 15h15. Temos também Caxias e Uberlândia, o jogo no Estádio Centenário, lá em Caxias do Sul, no domingo às 16 horas. O primeiro foi 1-1 lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Quem vencer fica com a vaga. É o mesmo caso do Tubarão e do São José. O primeiro jogo lá no Domingos Gonçalves, em Tubarão, foi 1-1. O segundo no Passo da Areia, hoje às 15 horas. Quem vencer fica com a vaga, outra igualdade leva as penalidades. E para finalizar, temos hoje também lá no Jorge Ismael de Biasi, às 19h30, Novo Horizontino e Linense. O primeiro, o Elefante, venceu por 3-2. Ou seja, o Novo Horizontino, com 1 gol de diferença, leva para as penalidades. Com 2 gols, passa. Essa é a rodada completa da Série D, professor. Qual que é o seu destaque para essa rodada? O destaque é o 13, né, que já abriu uma boa vantagem, mesmo jogando agora lá em Goiânia, né, lá em Porá, né, vai jogar em Porá, com certeza vai levar essa barbada aí, porque já abriu uma vantagem boa. Mas vale a pena lembrar que o Iporá é a grande sensação dessa Série D. Portanto, o 13 tem uma boa vantagem, mas vai ter que jogar. Não vai poder sentar em cima dessa vantagem, não, e achar que está ganho. Uberlândia e Caxias é um jogo igual, 1-1 no jogo de ida. E agora a decisão ficou lá para Caxias, lá na Serra Gaúcha. O Imperatriz tem uma vantagem, vai administrar no Castelão. Portanto, e o clássico aqui, né? O clássico nosso paulista aqui, Novo Horizontino e Linense, o primeiro jogo o Elefante venceu 3-2, portanto o jogo está em aberto. Mas o que é mais importante, né, Léo? Já estamos chegando aí na fase derradeira do campeonato, que vai apontar os 4 que vai subir, né, Léo? Com certeza, a próxima fase é a do acesso. Então, não são 4 passos, são 3 passos do acesso aí para a Série C. Já que falamos da Série C, vamos para a terceira divisão do futebol nacional, que tem a sua 11ª rodada nesse final de semana, com os seguintes jogos. Ó, pelo Grupo A, temos Juazeirense e ABC, o jogo na Dalto Moraes hoje às 20 horas, e o resto dos jogos, quase todos amanhã. Olha só, o Globo enfrenta o Remo no Barretão, o jogo às 18 horas, equipes da parte de baixo da tabela. O Atlético do Acre pega o Santa Cruz no Florestão, esse jogo interessantíssimo, porque as duas equipes estão no G4 da competição, e o Atlético do Acre pode ainda aumentar mais a sua diferença para o segundo colocado. O Náutico pega o Belo, pega o Botafogo na Paraíba, num jogo de 6 pontos aí, nas equipes com a mesma pontuação e buscando entrar no G4 da competição. Quem diria, o Náutico duas rodadas atrás estava na zona de rebaixamento, hein? E o Salgueiro pega o Confiança no Cornélio de Barros às 20 horas. Também o Confiança é o vice-líder, tentando colar no Atlético do Acre, e o Salgueiro tentando colar na parte de cima também e fugir do rebaixamento, professor. O que chama atenção nesse grupo aí, Léo, é justamente o Santa Cruz do Roberto Fernandes, que recebeu o Náutico na segunda-feira e acabou perdendo para o Náutico de 1-0, Náutico com 10 jogadores. E agora, com essa vitória de Náutico sobre o Santa Cruz, o Náutico ficou um ponto do Santa Cruz. E para o azar do Santa Cruz, o Santa Cruz vai lá no Acre enfrentar a grande sensação da série C do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Acreano, não é isso? Que é o líder do campeonato aí, do grupo aí, da Chave A. Então, eu quero chamar a atenção justamente para isso. A possibilidade de uma vitória do Atlético sobre o Santa Cruz é iminente. E uma vitória do Náutico pode fazer com que o Náutico tome o lugar justamente do Santa Cruz. Portanto, o derby Náutico e Santa Cruz continua, não acabou ainda. Vai continuar cada um jogando com seus adversários, mas a briga pela posição é iminente. Muito bem, então vamos falar agora para você, nosso ouvinte, do Grupo B da competição. Os jogos do Grupo B também pela 11ª rodada. Tem aí, olha só, Tupi e Bragantino, jogo lá em Juiz de Fora, no Estádio Municipal, às 16 horas de hoje. Também às 16h30 tem Cuiabá e Volta Redonda, jogo na Arena Pantanal. Às 18, Botafogo de Ribeirão Preto e Luverdense, o jogo no Estádio Santa Cruz. Temos amanhã às 11 da manhã, Joinville e Tombense. E nas 15 horas, no Germano Kruger, Operário de Ponta Grossa e Ipiranga, da cidade de Erechim, professor Mauro Fernandes. O Botafogo vai receber o Luverdense lá de Lucas do Rio Verde. A Luverdense, Botafogo é o líder do campeonato com 21 pontos. Dos dois grupos, Botafogo é o que lidera com 21. E a Luverdense, se quer alguma coisa dentro dessa competição em termos de acesso, vai ter que brigar muito com o Botafogo aqui para conseguir uma vitória, justamente a vitória que voltaria da chance da Luverdense voltar para o G4, não é isso? O Cuiabá, o Dourado, está bem no campeonato, 16, vai receber o Volta Redonda, fatalmente deve vencer o Volta Redonda, que tem sido saco de pancada aí junto com o Joinville desse grupo. Então a gente fica aí na expectativa. Tupi também vai receber o Bragantino, a briga é uma direta, Tupi é o quinto, o Bragantino é o quarto, portanto vale a pena conferir essa rodada aí da Série C do Brasileiro, viu, Léo? Com certeza, já subimos rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série B, já temos rodada rolando, né? Desde da terça-feira, onde tivemos a Ponte Preta empatando em 1-1 com o CSA. Guarani e o Avaí empataram em 3-3. Também tivemos o Brasil de Pelotas vencendo o Criciúma por 1-0 e o Goiás e o Juventude empatando em 1-1. Rodada de hoje, sábado, temos, olha esse jogo, jogo na parte de cima da tabela, jogo de 6 pontos para Coritiba e Figueirense, o jogo no Couto Pereira às 18 horas. Quem vencer fica com o quarto lugar, se o Figueirense vencer ainda pode buscar até a segunda colocação do campeonato, professor. O Figueirense vai visitar o Coritiba do Eduardo Batista. e o Figueirense do Milton Cruz. Portanto, está aí um jogo, como você destacou, importantíssimo para as duas equipes. O Figueirense está com 20, o Coritiba com 18. Uma vitória do Coxa tira a quarta vaga do Coritiba, o G4 do Coritiba. Portanto, está aí um jogo importantíssimo para o segmento aí da competição. Muito bem, vamos falar agora também então de Fortaleza e Oeste de Itápolis. Aliás, Oeste de Barueri, não é de Itápolis faz um tempo já. A equipe do Fortaleza pode aumentar mais ainda a vantagem na liderança. Por quê? Avaí e CSA já jogaram, o Figueirense pode chegar até 23, ou seja, a distância, na pior das hipóteses, fica em 6 pontos. Se o Fortaleza vencer, ela vai para 10 pontos, professor. Pode chegar até 12, dependendo do que acontecer em Figueirense e Coritiba, professor. Então, olha a tranquilidade que está o Fortaleza do Rogério Ceni, mas precisa vencer. O Fortaleza recebe o Oeste, né? E o Oeste que vem numa situação difícil, parece que esse ano aqui tá difícil de engrenar lá, tá no G4, né? No Z4 lá embaixo, é o 17º com 12 pontos e vai receber o Fortaleza, né? O Fortaleza que é o líder, é a equipe da moda aí do campeonato no Brasil, aí uma equipe muito bem armada e que dessa vez vai ter a volta dos jogadores que desfalcaram lá no último jogo. Portanto, é o Oeste brigando para sair da zona do rebaixamento e o Fortaleza tentando se distanciar cada vez mais do segundo colocado. Com certeza. Próxima partida tem São Bento e Londrina. O jogo no Walter Ribeiro no SIC às 19 horas. São Bento que, dependendo dos resultados, pode até chegar no G4, professor. Dependendo do que acontecer em Figueirense e Coritiba. O empate seria ótimo, mas o empate não seria ótimo pro São Bento. Precisa parar de empatar, né, professor? O São Bento é o rei do empate, apesar de ser a única equipe invicta ainda na competição, mas empata muito, né? E com 17 pontos, ele realmente vai precisar da vitória. Não tenha dúvida nenhuma que uma vitória, só a vitória interessa. Mas o Londrina vem mal também, vem tomando as bordoadas aí, tá com 12 pontos, mesmo número do Oeste, que está na zona, e o Londrina, se quer alguma coisa dentro da competição, tem que vencer o São Bento, coisa que é muito difícil aqui na Manchester Paulista, Léo. Temos também hoje Boa Esporte e Vila Nova, o jogo no Municipal de Varginha, o Boa lanterna da competição, o Vila perdeu um pouco do fôlego, quer voltar à parte de cima da tabela, professor Mauro. O Vila Nova que está em oitavo lugar aí, é uma equipe que manteve comissão técnica, contratou os jogadores que Emerson Maria queria e parece que não está reagindo, parece que está despencando. Se quer alguma coisa, tem que vencer para ir a 19 pontos. Mas o que chama atenção nesse jogo, Léo, as coisas estão meio rumorosa lá pro lado do Boa Esporte, viu? O Boa Esporte mandou 6 jogadores embora, fez uma limpeza lá e não sei o que vai acontecer nesse jogo aí lá no Melão, lá em Varginha. Portanto, vamos ver aí o que vai fazer o Boa Esporte. Me parece que a faxina já começou aí com 12 rodadas do campeonato aí, 11 rodadas e mais a de hoje 12. Vamos ver aí o que o Boa faz, porque o campeonato está muito cedo ainda para já começar a jogar a toalha, né? Exatamente. Hoje, outro duelo dos 6 pontos entre Sampaio Correia e Atlético de Goiás. O jogo no Castelão às 19 horas. O que acontece? O Atlético de Goiás e o Sampaio têm a diferença de 1 ponto. Sampaio é o 12º com 14, o Atlético é o 13º com 13. Ou seja, quem vencer pula para a parte de cima da tabela, quem perder fica muito próximo da zona da degola, professor. O Sampaio que fez o dever de casa dele na primeira perna da Copa do Nordeste, venceu o ABC por 1-0 lá no Castelão, e agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio precisa vencer, mas é um jogo, os dois estão ali mano a mano, 14 o Sampaio e 13 o Atlético de Goiás, do 12º e 13º lugar. Portanto, aquele que vencer vai dar uma boa respirada aí, Vilão. Muito bem, vamos agora falar aí do último jogo, CRB e Paysandu, jogo no Rei Pelé às 21h. O Papão na parte de cima da tabela, em nono lugar, tentando voltar realmente à parte de cima, né? Tentando se reaproximar do G4 da competição. E a equipe do CRB na zona da degola. O Júnior Rocha não consegue ter uma sequência de bons resultados, né, professor? Isso é muito ruim pro Júnior. O Júnior precisa vencer, mas parece que a equipe está começando a ganhar a cara dele, mas não tem outra alternativa, tem que vencer para justamente poder ir a 14 pontos e poder dar uma respirada fora da zona do rebaixamento. Mas o Paysandu também é o nono colocado, também precisa da vitória. O Rei Pelé vai receber o jogo lá, portanto o CRB tem por obrigação de vencer o Papão lá em Maceió. Agora, então, falamos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de falar da Copa do Mundo, vamos falar dos jogos do final de semana pelo Campeonato Amador dos Veteranos. Olha só, o jogo das 8h15 tem Atlético Rio Pedrense e Nosso Teto. Então, e o jogo das 9h40 tem o Democrata e o Cataguá. Eu tenho aqui os jogos do Campeonato Amador de Veteranos, as classificação, aliás, do campeonato, pra gente falar, vamos torcer pro computador responder de maneira rápida. Respondeu de maneira rápida, obrigado computador. Vamos falar então do Campeonato Amador dos Veteranos, a classificação. Agora temos que esperar o Word abrir. Então vai. Programa ao vivo é assim mesmo, vocês vão acompanhando com a gente. Agora sim, ó, classificação do Campeonato Amador dos Veteranos até o momento. Olha só, o Nosso Teto é o líder com 6 pontos ganhos. Na segunda posição está o Maracujá Mecânico com 4. O terceiro é o Atlético com 1 ponto. E Democrata, Cataguá e Amigos ainda não pontuaram na competição. O Esperança foi eliminado pelo WO. Então essa é a tabela e a classificação do Campeonato Amador dos Veteranos, professor Mauro. É o campeonato de veterano que está pegando fogo aí, está chegando na sua reta aí. Vamos torcer para que realmente transcorra tudo bem, para fazer diversões também daqueles mais já passados aí da idade do campeonato amador aí, possa no veterano também reviver os bons momentos, né, Léo? Vamos então para a Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube a partir de agora. Começar ligando o microfone. Agora sim, vamos falar dos jogos de ontem da Copa do Mundo. A gente já falou muito do Brasil e da Costa Rica ontem pela manhã. Vamos falar dos jogos da tarde. Pela tarde, tivemos a Nigéria colocando a Argentina de novo no jogo, viu, professor? Porque a Nigéria venceu a equipe da Islândia por 2-0 e se coloca muito forte para se qualificar também na briga pela classificação. E a Argentina agradece muito essa vitória. A Islândia começou bem o jogo, tentou, o Sigurdsson teve uma bola de fora da área, mas no segundo tempo a Nigéria aproveitou todas as chances que teve e marcou duas vezes com o Musa. O Musa não marcava fazia quase 6 meses, professor, e já fez 2 uma vez só. O pessoal da Nigéria jogou aquilo que deixou de jogar na primeira rodada. É, fez um bom jogo, conseguiu vencer até então a sensação aí da Euro e agora da Copa do Mundo também, a Islândia, e caminhou bem aí a chegar para o último jogo contra a Argentina em condição realmente de classificar. Eu não sei se para a Argentina foi um bom negócio ganhar outra vez chance de continuar na Copa, porque é outra tortura para a Argentina caso empate com a Nigéria. Portanto, vai ter o ressentimento de tudo aquilo que teve na derrota aí para a Croácia. Portanto, por esse ângulo, eu não sei se é bom para a Argentina, não, porque depois que todo mundo saiu dando tiro em todo mundo depois da derrota, Agüero querendo ir embora, Messi segurando ele para ficar no grupo, nego falando, jogador falando quanto São Paulo, jogador dizendo que não queria estar lá, o áudio do Simeone vaza dizendo que a equipe está perdida, que nem cachorro quando cai de mudança, treinador perdido. Então, com todos esses problemas, não sei se é uma boa para a Argentina ter chance de classificar, viu, Léo? Também acho que não. E o jogo de ontem mostrou o seguinte: não era a Nigéria que era ruim, era a Croácia que era excelente, né, professor? Justamente, você foi feliz, viu, Léo? Porque realmente dê a César o que é de César, né? A gente fala da Argentina, do fracasso da Argentina, tudo, mas poucas pessoas estão dando à Croácia aquilo que realmente ela é. Às vezes as pessoas esquecem que, como o Real Madrid tem aí o Cristiano Ronaldo, tem jogadores aí badalado, as pessoas esquecem que o Modric lá do Real Madrid é o cérebro também, junto com o Kroos e companhia, né? E também no Barcelona, o Rakitic também faz um bom campeonato, é um jogador interessante, importantíssimo para o Barcelona. Então, quer dizer, a Croácia não é nenhum gato morto aí que você pega e vai passando por cima. E está mostrando isso, 6 pontos, pode ser uma das poucas equipes que pode chegar a 9, né, 100% de aproveitamento. Então, esse grupo aí realmente está dando tudo aquilo que a gente espera de emoção de uma Copa do Mundo. Olha só, antes da gente falar do próximo jogo, eu recebi uma informação aqui que o Douglas Costa se lesionou e não vai para o jogo contra a Sérvia. Vou confirmar essa informação aqui. Pode ser que ele nem jogue mais a Copa do Mundo. Não vi nada aqui ainda nos portais. Vou confirmar antes da gente retomar esse assunto. Mas depois de Nigéria e Islândia, e antes da gente retomar o assunto seleção brasileira, vamos falar de Sérvia e Suíça, o jogo que aconteceu lá em Kaliningrado. A seleção da Sérvia começou bem, fez um primeiro tempo excelente, fenomenal. O gol do Mitrovic logo no começo, brincou de perder gol, viu, professor? Brincou de perder gol, tomou castigo, porque no segundo tempo a Suíça é que voltou bem, que voltou jogando uma bola redondinha e nos acréscimos ganhou a partida com gols do Xhaka e do Shaqiri, que não é a Shakira, é o Shaqiri, professor. Só que realmente conseguiu. A Sérvia deu sopa pro azar, né? Ela podia ter matado o jogo, não matou. E no segundo tempo, a equipe suíça... E fica a impressão para nós que militamos no futebol que a Sérvia cansou, viu, Léo? Porque no segundo tempo, a Suíça, né, postava corrida com os jogadores da Sérvia. E todas as vezes os jogadores da Suíça chegavam na frente. Se você considerar no lance do segundo gol, que o jogador pegou a bola dentro do campo dele, pelo menos a 3 metros da linha que divide o campo, dentro do seu campo. E o cara tava a 1 metro atrás da linha dele, do campo dele de jogo, significa que ele tava a 4 metros. O jogador o Shaqiri estava a 4 metros na frente dele. Portanto, ele estava em condição de observar bem e apostar corrida com ele. Mas você percebe que o menino postou corrida em 50 metros, deixou ele um para trás, considerando os 4 que ele já estava quando saiu. Então você percebe que foi realmente o cansaço e o time da Sérvia acabou dando sopa pro azar. E isso pode custar muito caro a Sérvia, né, Léo? Pode muito, porque a Sérvia se garantiria na segunda fase com a vitória de ontem, né? E agora ela vai decidir contra o Brasil no confronto direto. Então, complica muito a situação da Sérvia. E o Brasil, depois da rodada de ontem, assume a liderança do grupo com 4 pontos, saldo de gol de 2. A Suíça também tem 4 pontos, mas tem um gol só de saldo. A Sérvia tem 3 pontos na terceira posição e a Costa Rica volta para casa, por enquanto sem nenhum pontinho, vai pegar a Suíça na última rodada. Os dois jogos às 15 horas da próxima quarta-feira, professor. É, agora o lado ruim desse tudo da rodada de ontem, né? E justamente foi tudo aconteceu no grupo do Brasil. A gente pode ter os dois jogadores aí da Suíça suspenso e o Neymar também suspenso. Portanto, essa pode ser a novidade da próxima rodada. A FIFA está observando a leitura labial do Neymar, está observando o gesto que fez os dois jogadores que fez os gols aí da Suíça, numa menção contra o povo sérvio, aquela mão fechada lá que os dois fizeram, é contra a prisão dos pais deles que foram presos lá na guerra entre eles lá, e já a FIFA já puniu torcida que fez esse mesmo gesto no campo. Portanto, eu quero crer que o mesmo critério vai ocorrer com esses jogadores. E como o Brasil é observado pelo mundo todo, também aquilo tudo que o Neymar falou pro árbitro lá e que a televisão brasileira acha que está ajudando, mostrando tudo isso, como mostrou em exaustão ontem, vai também chamar a atenção da FIFA para que julgue também. Então, não é só a Suíça que pode perder para a próxima rodada, viu, Léo? Com certeza. A questão nessa questão da Suíça é a seguinte: tanto o Xhaka quanto o Shaqiri, os dois jogadores que marcaram os gols, eles têm descendência do Kosovo. O Kosovo é um território na Sérvia que declarou independência em 2008. E tem muita gente que já reconhece realmente o Kosovo como uma nação independente. Inclusive a própria FIFA, a seleção do Kosovo tem representatividade junto à FIFA. Mas a Sérvia não. E parte do povo do a grande maioria do povo do Kosovo, eles são de origem albanesa. Aquele símbolo que eles fizeram assim representa a águia negra de duas cabeças que está na bandeira da Albânia, aliás, não Armênia, perdão, da Albânia. E esse foi uma provocação, porque Albânia, Sérvia e Kosovo tem aí uma rixa muito grande. Diz o Shaqiri que nem pensou na hora, foi um gesto automático, mas deve ser punido. Eu não acredito que com jogos, professor, eu acredito que com multa. Eu acho que os dois casos com multa, tanto Shaqiri e o Xhaka, quanto o Neymar, pelas palavras que disse, com multa, professor. Vamos ver o que a FIFA vai fazer, né? A grande verdade é uma só: tem que punir, não pode, a FIFA não permite que use o espaço, senão não faz sentido nenhum todo jogo a FIFA entrar com aquela bandeira do fair play lá, jogo limpo, aquela coisa toda, e a FIFA tem demonstrado que está atenta a esses detalhes aí. É uma pena, né? Porque realmente foi dois gols muito bonitos, tanto, ou principalmente o primeiro gol de empate, né? Foi um gol muito bonito e tem mil e um motivo para comemorar, e no fim acabaram pondo um gesto político aí no meio que acaba denigrindo um pouco a imagem desses países envolvido nessas guerras aí. Agora sim temos a confirmação: Douglas Costa está fora da partida contra a Sérvia. Ele sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita e não enfrenta a Sérvia, não viaja para a partida. Vão ficar em sorte, assim como o Danilo, que não está recuperado. Isso quem disse é o Rodrigo Lasmar. Olha só, ontem no final do jogo o Douglas Costa se queixou de dor na região do posterior da coxa direita. Ele se apresentou lesionado mais na esquerda, no posterior da esquerda, ou seja, uma lesão diferente. Ele foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular e, assim sendo, não viaja com a seleção brasileira. Vai ficar em Sochi, onde a seleção tem uma estrutura adequada para ele se recuperar o quanto antes. O fisioterapeuta vai ficar cuidando tanto do Danilo quanto do Douglas Costa. Ainda, segundo o Rodrigo Lasmar, a seleção brasileira está otimista com relação à participação dele ainda dentro da competição, dependendo, claro, do desempenho do Brasil na Copa do Mundo, professor. É uma perda muito grande, por quê? Fatalmente ele seria titular no jogo contra a Sérvia, né? Então, o quê? Eu acho que o Willian não joga contra a Sérvia, mas eu acho que ele vai acabar indo de Tyson, viu, professor? É uma perda considerável. Se você considerar que realmente o Brasil achou o jeito de jogar contra a retranca, com a entrada do Douglas Costa no segundo tempo, que ficou um outro jogo, um outro time, né? Uma maneira, achou uma maneira de alternar os lados, de poder fazer a virada, pegar a Costa da defesa, porque daí a equipe da Costa Rica teve que dispensar 4 jogadores para marcar 2, né? O lateral e o homem da cobertura no Douglas e o lateral e o homem da cobertura no Neymar. Então você deu um espaço maior para que o Gabriel de Jesus tivesse mais liberdade naquela linha de 5 que a Costa Rica fez. É uma perda considerável, porque o menino entrou bem e já tinha achado o jeito e a confiança do povo brasileiro. Então agora vai ter que realmente repensar. E o William também, né? O William é um grande jogador, mas precisa ter mais personalidade. Não pode ser morto como foi o primeiro tempo no jogo aí contra a Costa Rica, né, Léo? Com certeza. Então, falamos aí dessa possível lesão do Douglas Costa. Aliás, possível ou não, já confirmada. E agora a gente fala dos jogos de hoje que rolaram pelo Mundial. Aliás, do jogo que rolou e também os jogos que vão rolar ainda pela Copa do Mundo FIFA 2018. Não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo. Vamos falar de Bélgica e Tunísia a partir de agora, o jogo que rolou hoje às 9 da manhã lá na Rússia e é comandada por Lukaku e por Eden Hazard. E a Bélgica fez 5-2 para cima da Tunísia e garante passagem para a próxima fase da Copa do Mundo. Afinal de contas, eles falam aqui que fica perto de vaga, mas fica perto escambau, rapaz. Com 6 pontos a equipe não vai ficar de fora mais nunca da segunda fase da Copa do Mundo. A Bélgica está classificada assim. O primeiro foi do Hazard de pênalti, o segundo do Lukaku, o terceiro também do Lukaku, que segundo Luiz Roberto diria que ele é um negro maravilhoso, né? Que, com tantos os gols que tá fazendo. O Hazard fez o 4º gol, o Batshuayi o 5º gol da seleção belga. O Brown marcou o primeiro da Tunísia quando o jogo ainda estava 2-0. A gente pensou, pô, a equipe da Tunísia joga um bom futebol, a equipe da Tunísia é ousada, a equipe da Tunísia ataca, mas é uma equipe que defensivamente é muito inocente, né, professor? Ingênua demais, mas é um time que joga gostoso de se ver, porque eles cometem erros que... os meninos já, o sub-13 aqui no Brasil, aqui nosso, aqui não cometem essas falhas infantil, né? Se você considerar o último jogo, nós vimos um lado esquerdo da Tunísia muito ruim. Quer dizer, vamos pro segundo jogo que aconteceu hoje, o lado esquerdo do mesmo jeito da defesa da Tunísia. Quer dizer, tomou os gols por ali. Ali se chama Avenida Tunísia. É ali o lado esquerdo, quarto zagueiro e lateral esquerdo. Foi por ali que tomou. É uma dificuldade imensa. Brigam com a bola. O 10, uma hora, chegou na linha de fundo, deu um cruzamento de letra. Eu falei, olha que beleza. De repente, no meio do campo, ele toca uma bola na costa do lateral dele que tá apoiando e vai embora para fora. Eu olhei e falei, mas olha aí a irreverência deles e a irresponsabilidade deles, né? E é um time ingênuo. Como um time ingênuo, teve chance até de empatar 2-2 o jogo e depois tomou o gol numa falha de marcação ali absurda e tava na cara que ia tomar uma sapeca, ia uma goleada histórica como tomou, né? Mas o que me chama a atenção, Léo, em termos de imprensa mundial, é justamente o seguinte. Você já pensou se fosse o Neymar que fizesse 2 gols hoje e encostasse do Cristiano Ronaldo? Por que que não dão ao Lukaku? Ele conseguiu um feito. Lukaku artilheiro da Copa. Pois é. Então por que que não se fala? Boa pergunta, né? Deveria ser realmente louvado o Lukaku. O que o Lukaku está fazendo? Uma média de dois gols por partida. Um centroavante que se apresenta muito bem. Ele se movimenta, ele faz gol de direita, faz gol de esquerda, por cima, completo. E o pessoal do Manchester City, aliás, o pessoal do Chelsea, eles devem estar rasgando aquilo lá com a unha, porque o Lukaku pertencia ao Chelsea e o Chelsea não aproveitou. E o Mourinho, ele dá risada à toa, viu, professor? Pois é, e ele está mostrando para todos nós que vivemos no futebol que ele precisa do 10. Ele precisa do 10, ele vive em função do 10. O 10 armou ele, o armador armou ele, pode estar certo. Cada 10 vezes que você colocar ele na frente do gol, ele faz 9. Então ele é aquele centroavante que está em extinção no futebol, no mundo hoje. Aquele centroavante forte, aquele centroavante que faz a parede, aquele centroavante que joga perturbando os back, que joga numa falha do back do goleiro. Então quer dizer que eu fico abismado de ver a imprensa como a imprensa gosta de determinados jogadores no mundo e falam deles só. Aquelas pessoas que se aproximam das marcas deles, eles não dão tanta importância, não. E o Lukaku é uma dessas pessoas que eu acho que está sendo injustiçado pela imprensa mundial. Com certeza, tem que ser valorizado o que está fazendo o Romelu Lukaku, e que fala português, rapaz. O Lukaku, ele quando jogou no Anderlecht, ele teve como companheiro de time o Canu, um volante brasileiro que jogou muito tempo lá na Bélgica. E o Canu ensinou ele a falar português, o repórter brasileiro do Esporte Interativo foi dar entrevista para ele, começou a perguntar em inglês, ele falou: eu falo português, pode perguntar tranquilo, e fala bem ainda por cima. Então, não só ele, se eu não me engano, eu acho que tem outro jogador, acho que o Witzel também fala português, outro da Bélgica, que também fala o português. Então, legal, o Lukaku dos belgas é o mais brasileiro, mas legal. E das seleções, assim, até que favoritas ao título, professor, talvez a Bélgica é a que tenha mostrando o melhor futebol. A Bélgica tem mostrado que tem um ataque poderoso, né? Mas tem uma defesa muito ruim, viu, Léo? Exatamente. Tomar dois gols da Tunísia não dá. Mas é claro, a Bélgica está jogando de uma maneira diferente que jogaria se pegasse os top do mundo, né? Vamos dar a César o que é de César. Se ela estivesse jogando contra o Brasil, contra a Espanha, ela não jogaria da maneira que jogou hoje contra a Tunísia e nem da maneira que jogou no outro jogo contra o Panamá. Então, ela está se propondo o jogo, está saindo, está deixando a defesa dela um espaço muito grande. Porque se você considerar os gols que ela tomou da Tunísia aí, você vê que a defesa não acompanha aquilo que tem de bom meio e ataque dessa equipe aí. Muito bem, vamos falar do jogo que vai rolar agora ao meio-dia, jogo entre Coreia do Sul e México lá na Rostov Arena. O México podendo garantir vaga já hoje, se bater a Coreia, garante a sua vaga hoje. Olha só, puta, não vai falar o nome dos jogadores da Coreia, vai ser difícil, hein? A Coreia então vem com o Jô no gol, Lee Son-ju. E, aliás, vamos falar com a disposição tática e não pela ordem da numeração. Então a Coreia vem com Jô no gol, Lee Young Kim e outro Kim na lateral direita. No meio campo, o Ju e o Ki na esquerda, o Moon na direita, o Hwang na frente, o Lee, outro Lee, tá cheio de Lee nesse time, e o Son, que é o jogador do Tottenham, esse que é o grande craque sul-coreano. E o México vem com Guillermo Ochoa, Álvarez, Salcedo, Moreno e Gallardo, Guardado, Herrera e Layún. E na frente, Lozano, Chicharito, Hernández e Carlos Vela. Olha que ataque rápido. O México vem basicamente com a mesma equipe que enfrentou a equipe da Alemanha e é favoritíssimo para pregar a Coreia do Sul, viu, professor? Não tenha dúvida nenhuma, o time de Osório vem motivado pela vitória frente à Alemanha. Vai pegar a Coreia, que veio de uma derrota, né? E justamente para a Suécia, portanto, eu acredito que o México passe com uma certa facilidade pela Coreia, que realmente a Coreia do Sul demonstrou na primeira rodada que é uma equipe ingênua e uma equipe que vai só participar da primeira fase. Então, eu aposto numa vitória do time do Osório, viu, Léo? É, o Osório que deu um nó na equipe da Alemanha e hoje, teoricamente, não deve ter dificuldades contra a Coreia. Vai saber também, né? Porque os times pequenos estão jogando realmente bem contra as equipes mais fortes aí na Copa do Mundo. E agora a gente fala do outro jogo do dia. Eita, que a Alemanha pode ser eliminada hoje da Copa do Mundo. Alemanha e Suécia. E quis o destino que quem pode eliminar a Alemanha é a exterminadora de gigantes, viu, professor? Porque nas eliminatórias a Suécia eliminou a Holanda e a Itália, as duas de uma vez só. Então, quer dizer, a Suécia pode derrubar a atual campeã do mundo na partida de hoje, né? É um elenco que tá rodado e tá acostumado a esse tipo de decisão e chegar como franco atirador, né, professor? Então, quer dizer, a Suécia defende bem e se sobrar alguma coisinha lá na frente, eles vão guardar pra dentro. Então, a Alemanha que coloque suas barbas de molho, né, professor? É, a equipe alemã vai ter que, além de achar o jogo que ficou perdido aí contra o México, vai ter também que brigar com a adrenalina, né? Porque vai jogar com um time difícil de se jogar. Não é nenhum Abrastemp a equipe, mas é bem arrumada. É uma equipe que dá... os treinadores adoram ver, porque é uma equipe que cumpre 100% taticamente aquilo que é pré-elaborado e treinado por seu treinador. Portanto, fica difícil, porque eles são fortes, eles são jogadores que estão acostumados com corpo a corpo. Portanto, aquele jogo de sufoco que as equipes normalmente no mundo têm, a hora que precisa chegar rápido ao gol, começa a fazer aquele chuveirinho na área, não adianta fazer isso com a Suécia, porque a Suécia é uma equipe muito forte e alta, que cabeceia bem e tem um contra-ataque morteiro. Portanto, tá aí um jogo que vai ser complicado para a Alemanha, viu? E a Suécia tem ainda a seu favor a vantagem de ter dois resultados que possam interessar ela, né? A vitória e o empate. Exatamente, são dois resultados ótimos e que no final das contas, na última rodada, pode classificar a Suécia e México, porque o confronto é direto, o empate vai classificar as duas equipes. Olha só, a Alemanha, o Joachim Löw tá irritado, tá bravo, porque a imprensa tá pegando muito no pé, porque a Alemanha não vem jogando bem há algum tempo. Eu acho que desde o confronto contra o Brasil, em que o Brasil venceu, a Alemanha não joga bem, até mais pra trás, né, professor? E o Löw fechou todos os treinos e diminuiu até a entrevista, né? Só se limita às aquelas que são obrigatórias pela FIFA. O Löw disse o seguinte, que a preocupação dele é encontrar uma melhor maneira de vencer a Suécia, que eliminou a Itália na pescagem e vem embalada pela vitória na estreia. Temos que primeiro passar por eles para apontar a classificação. O técnico da Suécia minimiza tudo esse momento da Alemanha, falando que espera ainda mais dificuldades do que se a Alemanha tivesse vencido a primeira partida. Eles vão entrar mais motivados para calar a boca dos críticos. A Alemanha deve entrar em campo aí com Marco Reus, provavelmente na vaga de Sami Khedira. Essa é a nossa expectativa. Quando o Reus entrou em campo, melhorou bastante a equipe da Alemanha. Então, a Alemanha vem a campo aí com Neuer no gol, Kimmich, Boateng, Sul e Jonas Hector. Aliás, o Hummels também não vem para campo. Não sei o porquê, acho que deve estar lesionado. O Sul entra, que é o reserva do Boateng e do Hummels mesmo no Bayern de Munique. O Hector entra no lugar do Platenhard, né? E temos também aí Kroos, que aqui ele coloca o Khedira e fala em cima, fala que vai tirar o Khedira, que ele coloca o Khedira, não dá pra entender, mas Kroos, Reus, Ozil, Miller e Werner, esse é o time da Alemanha pro jogo de hoje. A Suécia vem para jogo com Olsen, Lustig, Lindelof, Granqvist, Ekdal e Agustinsson. Aliás, o Larsson no meio. Então, são cinco defensores. Vou repetir de novo. Olsen no gol, Lustig, Larsson, Lindelof e Granqvist, além do Ekdal e o Agustinsson. Olha só a linha da Suécia de trás. Cinco homens atrás. Claesson e Forsberg no meio de campo. Na frente, o Berg e o Toivonen. Esse é o time da Alemanha e esse é o time da Suécia. Então, o árbitro polonês, o Marcinak, esse é o que a gente tem para falar de Alemanha e de Suécia. A Alemanha consegue vencer a Suécia hoje, professor? Léo e ouvintes, aqueles que vão acompanhar o jogo da Alemanha e Suécia, Eu gostaria que vocês prestassem atenção do mesmo da maneira que vocês prestaram atenção e viram que a Costa Rica jogou com 5 defensores. Só que tem uma diferença aí a favor da Suécia. A Suécia é boa. A Suécia, a qualidade dos jogadores é melhor para executar aquele mesmo esquema de defensivo que a equipe da Costa Rica imprimiu no Brasil. Portanto, dá para vocês imaginar o grau de dificuldade que a Alemanha vai ter para entrar na defesa sueca hoje. Portanto, vamos prestar atenção nesse detalhe aí. E vamos deixar claro também, quem é o jogador alemão que tem a característica de Neymar e Douglas Costa para quebrar essa barreira aí? Talvez o Marco Reis, que esteja entrando nesse momento, mas é um cara que é de vidro, tipo Pedrinho, machuca mais do que, olha, complicado. Talvez seja o mais criativo, mais habilidoso dos alemães, viu, professor? Mas é pouco, nós tivemos o Neymar de um lado, o menino lá, o Douglas Costa, do outro, tivemos o Gabriel de Jesus enfiado e tivemos o Firmino enfiado. Com certeza. Então, tudo isso é jogadores técnicos e habilidosos que podem dar um drible e quebrar, coisa que a Alemanha só tem um jogador que pode driblar e pode quebrar as barreiras, o que é muito pouco. Com certeza, então, vamos encerrando nossa programação de hoje. Daqui a pouco tem o programa Prefeitura e Você aqui na Rio Vox FM no 107,9. Quero agradecer a você que está nos ouvindo pelo site. Quero pedir desculpas que ontem não tivemos o Rio Vox Esporte Clube extra. Tive alguns problemas, aquele famoso dia ruim, né? Mas hoje, daqui a pouquinho, o programa de ontem vai estar no ar e à noite tem o extra de amanhã. Então hoje são 3 programas para você ouvir na internet no seu feed de podcast. Desculpa por não ter programa ontem, hoje vamos ser compensados com certeza. Agradeço ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco durante toda essa semana de Copa do Mundo e amanhã a gente tá de... amanhã não, segunda-feira a gente tá de volta para falar mais de Copa do Mundo aqui na Rio Vox FM, professor. Ah, boa tarde você, Léo, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam durante a semana toda aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu desejo a todos que vocês tenham um final de semana em paz, um final de semana em família. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu estarei aqui na segunda-feira, às 11 da manhã, firme e forte, para falar mais de esportes. E eu agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Fiquem com Deus e até segunda com mais Rio Vox Esporte Clube aqui para você. E até daqui a pouco com o Rio Vox Esporte Clube Extra. Tchau! No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela. Identificação: ZYU882, Rio Vox FM.